Acabo de chegar, invadindo a sua vibe, tentando te passar minha mensagem, verdade. Mostrado uma frequência alternativa que ativa, palavra por palavra relatando a minha vida. Na rima te apresento o que o mundo me ensina. Tá com sede, toma água e não urina. Nem tudo que se vê conseguimos tocar, nem tudo que sentimos conseguimos enxergar. Várias coisas eu queria te dizer, esse é o momento e não dá para perder. Você não vê, mas dá para ouvir. Não estou aqui pra te iludir, aí só quero te dizer meia dúzia de palavras. Faça a coisa certa, evite as erradas. Claro que amarga o sabor da derrota, mas nem sempre a vitória é o que importa. Só de estar, de poder participar, já é a prova que você pode chegar onde quiser e levantar as suas mãos pro céu. O louvor do MC Menestrel, que faz o seu papel e adianta o seu corre. Sabe que um porre é feito de vários goles, que a rapadura é doce, mas não é mole. A vida é dura, se vacila ela te engole. O tempo me ensinou a fazer o verdadeiro flow. Aqui estou e canto com amor. Acharam engraçado o meu nome João Basílio, mas muito MC aí no rimo que eu rimo. Eu prezo pelo conteúdo na batida, nem tudo que expresso tem que ser vida sofrida. É direto na ferida, o verso objetivo, tanto faz no palco ou com os mano no improviso. Quem sabe disso me dá um incentivo. Alternativa, eu crio meu próprio estilo. Cê tá comigo, fica tranquilo. Viaja nesse som que não sai fora do trilho, mas se der milho, manda ideia pelo ralo. João Basílio chega e pisa no seu galo. Se não sabe o que fala, fica calado. Se não sabe pra onde ir, fica parado. Pra não correr o risco de se perder à toa, então fica de boa, o destino não perdoa. Quem vacila pra se dar bem, de conversinha, então nem vê. Sei que tem quem critica e quem acha muito louco, mas não tô nem aí e ainda acho pouco. Licurião, Coco, João Basílio, sou eu. Agora entendeu? Faz o seu que eu faço o meu.